Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Quando se fala de rock and roll e principalmente daquele que tem como referências o British Beat da década de 60, não é nada comum pensarmos na cidade capital da Andaluzia, do país aqui ao lado. Mas a partir de agora é precisamente para aí que teremos que olhar, ou melhor, virar as orelhas, já que de lá chega-nos uma excelente formação musical que assina The Del Shapiros. Têm somente dois discos editados, um single vinil de título You Can Drive My Reputation e o mais recente, um 10 polegadas vinil gravado em mono, In It With The Del Shapiros, ambos saídos na tombanhala andaluza Discos Monterrey. Já atuaram no Algarve, no primeiro Quarteira Rockfest em setembro do ano passado, e prometem regressar para espalhar o evangelho, cuja palavra, em castelhano, claro, vem acompanhada das boas e retro sonoridades muito à la beatnik e mod style, mas com uma contagiante e muito própria alegria espanhola de Del Shapiros. E... My bed's gonna be in trouble with me. My bed's gonna be in trouble. My bed's gonna be in trouble with me. Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Matéria-prima. Música para conhecer na rua, de hora a hora.